Seção 25 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Cão, de Esopo. Encontrando-se um lobo e um cão em um caminho, disse o lobo: Inveja tenho, companheiro, de te ver tão gordo, com o pescoço grosso e cabelo luzido. Eu sempre ando magro e arrepiado, respondeu o cão. Se tu fizeres o que eu faço, também engordarás. Estou em uma casa onde me querem muito, dão-me de comer, tratam-me bem, e eu tenho cuidado só de ladrar quando sinto ladrões de noite. Por isso, se queres, vem comigo, terás outro tanto. Aceitou o lobo, e começaram a ir. Mas no caminho disse o lobo: De que é isso, companheiro, que te vejo o pescoço esfolado? Respondeu o cão: Porque não morda de dia aos que entram em casa, estou preso com uma cadeia, e de noite me soltam até pela manhã, que tornam a prender-me. Não quero tua fartura, respondeu o lobo, a troco de não ser cativo, antes quero trabalhar e jejuar livre. E dizendo isto, se foi. Moralidade: Não há prata, nem ouro, porque deva vender-se à liberdade. E quem a estima no que ela merece, faz o que fez este lobo, que escolhe antes trabalhos e fome que perdê-la. Mas comedores negligentes e apoucados não estimam ser livres, contanto que comam o pão ociosos, e os tais são significados nessa fábula pelo cão. Fim de O Lobo e o Cão.